sapato e compromete o meu compromisso. Eu digo, quem canta sabe, o canto é bem mais. Entre a mordida e o abraço.